Hoje tem uma pesquisa dizendo que o Facebook passou o número de usuários. É. Ah, o Facebook tá crescendo cada vez mais, né, cara? É, o negócio é uma ferramenta, é pra tudo, né? Pra tudo, tá vendo o Facebook, né? Pra tudo porra nenhuma, rapaz. Aquilo ali é só pra ver ex-namorada com... Cara, isso é na boca dos outros. Tá vendo, né? Tá vendo. Eu acho que se o Mo tivesse usando o Facebook, talvez ele já tava até namorando, cara. Ou não, né? Muito pelo contrário também, né? Eu quero morrer amigo de vocês, meu Deus do céu. Eu acho que você é um otimista. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. E hoje o assunto é bem tecnológico. O podcast de hoje a gente vai falar sobre aplicativos para celular ou para tablet ou para Google Chrome ou plugin para o Internet Explorer ou joguinhos para o Orkut. Que essa é a única coisa onde o Mo se encaixa. E... começar a apresentar o pessoal da mesa, eu vou começar aqui pelo senhor Winter Sorg. Eu Sorg. Tem também o senhor Mou com toda a sua alegria. Perigo, perigo. Temos também o senhor Inferno. Não era Tolkien hoje? Ai, cara. E também temos um convidado aqui conosco hoje, o Harvey, o advogado. E aí, galera, beleza? É isso aí. Viado. Gostoso, gostoso. Eu vou tirar essa parte pra não parecer MD. É porque a gente não copia ninguém, né? Não é cria de ninguém. Não. Beleza. Nós somos totalmente originais. Original pra caramba. A gente começou falando que era feitos do MRG, deu aquela merda do outro site, né? Mas é isso aí. Vamos começar o podcast de hoje. O MRG já é uma merda, imagina as crias do MRG. Dinâmica? Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos. O baile dos Eu vou começar então com o Sorg. Ô Sorg, você tem jogado alguma coisa? Você baixou algum aplicativo ultimamente? O seu celular tem plataforma pra isso? Nossa, que humilhação, né? Sacanagem. Não, mas tem mesmo não, eu cara. Eu só estou fazendo uma pergunta. Primeira pergunta, não, mas... você tem celular, cara? Não, cara, eu não... Eu tinha um celular que eu tava jogando um Assassin's Creed. Na versão celular lá, bem toscona. Só que deu pau, tô usando um celularzinho sem nada, sem câmera, sem nada lá, que era o mais barato que tinha. Mais barato, caralho, que até eu peguei da minha mãe lá, tava parado na casa dela lá. E eu tô... Mais barato que isso pegando... é possível, né, cara? É. Falei, mas... Preço de custo, né? É. Aí eu tô... No celular, cara, só aquele joguinho toscão, tipo o jogo da cobrinha, esses negócios. E agora, aplicativo do Google Chrome, eu sou viciado, igual o Harvey falou antes do programa. Antes do começo. Pelo amor de Deus, né, porra? O Angry Birds, cara, eu não consigo não jogar aquela porra lá. O negócio é viciante, você joga a primeira fasezinha, que é uma torrezinha, você vai lá, mata os porquinhos, beleza. Aí você vai passando, vai ficando... Eles vão fazendo aquelas... aqueles castelos gigantes cheios de porquinho lá, cara. Um negócio muito viciante. Cara, todo mundo aí fala eu... desse Angry Birds aí. Qual é que é desse negócio aí? Os porcos malditos. Você não sabe que... Você nunca viu Angry Birds ou... Não, tipo, eu escuto comentários e etc, etc. Mas eu nunca joguei, cara. Nunca instalei no Chrome aqui. Vicia essa porcaria. É tipo o quê? Pra eu ter uma ideia, assim. Eu, pra eu não, porque esse podcast não é pra gente, é pros nossos ouvintes, cara, que não tem Chrome. Bom, se bem que não tem Chrome. Uh-huh. Não tem Chrome também, meu amigo. Sacanagem, né? Os ouvintes que usam o Internet Explorer, morre, né, por favor, se mata. Cara, você é um. É um. Você controla tipo um estilingue que você joga uns passarinhos numa torre. Que tem uns porquinhos, cara. E aí você tem o seu. Nossa, tem super didático, cara. Porquinho verde ainda, porquinho verde. É isso que cara, é anti-bacon, isso, né? Pior é que é isso mesmo. É jogo de vegetariano o jogo. Não, é. Mate os porquinhos. A graça é você mirar, tipo, você tentar derrubar a torre atirando um passarinho só. Aí você tem que mirar certinho. O tanto de força que você vai colocar no tiro. A graça é essa, porque o jogo é você atirar o passarinho numa torre de porquinho. Eu achava isso, que cara. Angry Birds era tipo aqueles Protect the Tower, sabe aqueles? Não. É um Defense Tower, né? Isso, Defense Towers, isso. Defense Tower, tudo igual, né? Vai tomar no. Então, o que varia é velocidade, é ângulo. O grau de dificuldade. A força que você tem que colocar. É, mas tipo, não tem força. Tipo wave de porquinho, né? Não é assim, né? Não, eles ficam parados lá na torre. Você tem que destruir a torre do modo que os pilares da torre assim caiam nos porquinhos. Ah. Você joga a sua munição, são passarinhos. Aí você tem poucos passarinhos, por exemplo, você tem 3 passarinhos pra acabar com os porquinhos todos. Se você não acabar, você perde. É, você tem que refazer a fase. Então, mas também tem vários tipos de passarinho também. Tem um que solta ovo, que explode. No começo você joga o passarinho simples, né? Ele só bate na torre e derruba. Aí mais pra frente você tem um passarinho que vira 3, que solta o ovo. Aí tem. Você vai upgradeando os passarinhos. Upgrade. Você entendeu agora, amor? É um minigame pra Mac. Tá ele tem pra tablet, ele tem pra Google Chrome, ele tem, acho que pra Facebook, tem pra Android. Tem pra Facebook? Ah, então não vou poder jogar, mano. Não tem pro Orkut. Fazendinha do Orkut, né? Tem a fazendinha do Orkut. Nossa, esse também. Cara, esse tipo de coisa é aquele que. Esse tipo de coisa é aquele que acaba com a sua vida, entendeu? Eu tinha, no começo do Orkut, do Facebook, aliás, eu nem lembro se tinha joguinho no Orkut, mas tinha um, cara, que era um café. Você pegava, montava um café. Puta, e cara. Era muito bacana, assim. É tipo um The Sims gigante, gigantizinho, assim. Gigantizinho. É pra quem viver, né? Português faz bem. Ô, oh, cara, burro. É jogo de mulherzinha, cara. Minha mulher joga esse jogo. Cara, mas então, se liga. Mas então, aí, mulherzinha, cara. Cara, isso que eu ia falar. É jogo pra menino, isso aí. Cara. Calma aí. Deixa eu explicar, né? Seguinte, aí você começa a montar ali, né? Começa a montar o café, né? Aí você pega, sai um tema do mês, aí Star Wars, tá ligado? Aí eles jogam vários equipamentos de Star Wars, tá ligado? Um boneco do Chewbacca, um fogão que parece a Estrela da Morte, uma mesa com, sei lá, uma luminária em forma de... laser, tá ligado? Sabre de luz. Espada de laser, velho. Espada de laser. E aí, tipo, meu, você fala, pô, muito louco, quero um desse pro meu café. Aí você vai lá, gasta uma grana. Assim, claro que, cara, tem gente que gasta dinheiro de verdade comprando crédito pra isso. Cara, quem jogo. Compra, quem paga, sério, quem paga nesses jogos de dessas comunidades virtual aí, meu, sério, se mata, cara, na boa. Se tu parca dinheiro com essas merdas esse jogo aí, cara. Pra eu que não tenho amigo, eu não pago aquilo, tá ligado? Eu não pago a grana que eles pedem. Tipo, R$5 você compra, você ganha 10 créditos. Tem até R$50. Cara, quem é que gasta R$50 num jogo daquele, cara? Muita gente, cara, muita gente. E o pior, cara, o cara que criou esse jogo, ele não perdeu nada, ele só tá ganhando. Vai ganhar uma nota, o desgraçado, né? É, então, cara, entendeu? E esse joguinho é muito viciante, cara. Você, começa a crescer o seu café, tá ligado? Cara, é uma merda. Cara, mas outro dia, vocês estão falando desses caras que criam esses aplicativos, eu tava lendo uma reportagem outro dia de um cara que ele prestava assistência do software pra não sei que empresa, aí ele criou um aplicativo, acho que pra iPhone, conseguiu vender, com essa grana ele montou uma empresa, agora ele vive de criar aplicativo, cara. Diz que ele tá enchendo top de dinheiro. Pequenas empresas e grandes negócios, né? É, esse aplicativo merda, tipo, o gatinho que você fala no iPhone, o gatinho repete aquilo que você falou. Puta, esse é o pior de todos, cara. Esse é o pior de todos, sabe? O cara vive disso, tá ganhando peido grana, eletrônico, cara. Né, também. Peido eletrônico, vela, sim, a vela. Eu tenho a vela. Ah, ele sabia, tinha que ter, é a cara dele, né? Vocês estão rindo, cara. Vocês são os merdas. Nós somos os merdas. Porque a gente está aqui gravando podcast e esses caras estão tendo um faturamento só de jogos sociais, estão tendo um faturamento que está se aproximando dos faturamentos das produtoras de jogos hardcore. A produtora que faz Modern Warfare 3 está tendo um faturamento semelhante do que o cara que faz Farmville. Esses caras estão ficando muito melhores. Agora a gente vai contratar um programador, cara. Vai ter um enxuto, vai estar na Apple Store, cara. A gente vai ter um joguinho nosso lá. Vai poder jogar com Sete Mou. Vai pro Sete Mou. Limpa a cozinha com o jogo que era de piarista. Vai ser de Trove a menininha sem ganhar fora, né? A cozinha do Joker. É a cozinha do Joker. Vai ser de plataforma. Alimente o cachorro. Vai ser de plataforma, você vai poder jogar com os quatro personagens. Se enterre o cachorro, né? Aí tem as roupinhas alternativas, daí tem a roupinha do Joker que tem uma de Robin. Mas tá crescendo muito, cara. Tá crescendo pra caralho. Cara, no mercado esse cara tá com muita grana. A reportagem que fizeram no escritório dele, ele tinha uma sala comprida, enorme, cara, cheia de programadores, os negros lá ralando e o cara de boa, cara. E não é uma coisa difícil, cara, porque esses ambientes, por exemplo, a gente tem hoje três grandes ambientes para smartphone, né, que são o Android, né, pela Google, da Apple, iOS, e agora tem o Windows Phone, da Microsoft. Esses ambientes, o que acontece? Eles te dão um kit de desenvolvimento. Você não precisa ser um grande, um puta programador. Não, você tem que ter os conhecimentos básicos, aí você vai trabalhar dentro desse kit que eles te dão. Aí você desenvolve o seu aplicativo e leva a apreciação, né, da empresa. Se a empresa aprovar, entra no market deles, na lojinha virtual deles. E se o seu aplicativo fizer sucesso, cara, milhões de pessoas baixando, porque esse aplicativo está disponível no mundo inteiro, através da Apple Store, do Android Market, e agora pelo market da Microsoft. Se você tiver sorte, competência, porra, você vai fazer dinheiro. Eu conheço gente que está ganhando 10 mil reais por mês, não perde nada. Não perde. É legal os e-mails de que a gente vai fazer comentar. Quando a gente vai combinar o podcast, aí os e-mails do inferno. Respondido com meu Windows Phone, né? É que eu sou rica! Eu sou rica! Ô inferno, você que tá se exibindo agora com o seu Windows Phone novo. Meu Windows Phone, eu tenho. Que tipo de aplicativo você já viu nele? De inútil, assim, de tonto, que você não ia usar pra nada, assim. Mas você acha que é importante estar lá? Primeiro eu vou falar uma coisa boa. O Windows Phone tem uma coisa muito legal com a integração com a live do Xbox. Então você vê o teu perfil do Xbox no teu celular, você vê a conquista, por exemplo. Eu não tenho assim amigos que eu jogo online, mas pra quem tem é legal, porque você vê a conquista do teu amigo, do teu celular. E tem os joguinhos da própria Xbox Live. Eu baixei o Kinexmos, aquele do gatinho, que fica fazendo carinho no gatinho, ou seja, muito viado. Mas eu tenho crianças em casa. Você tem criança e dá o seu Windows Phone pra eles brincarem. Manda ele a puta que eu pariu. Eles brincam, é, de gatinho. Eles brincam. Dá Gears of War pra eles, cara. Dá. Baixei também o Fruit Ninja, aquele que as frutas pulas tem que cortar assim, né? Passando o dedo na tela. Eu ia baixar hoje. Ah, eu tenho esse daí. Fruit Ninja. Bom. Legalzinho também. Esses são os jogos da Live. Só que fora da live tem também os jogos do Marketplace, que aí são jogos de produtores independentes, né? aquele esquema, você produz o total, manda pra Microsoft, ela programa pro marketplace e você ganha essa graninha lá honestamente. E o esquema é bom, né? 70% pro desenvolvedor, 30% pra Microsoft. Quer dizer, porra, faz tudo pra você. E né, da marketplace eu baixei um GPS, só que o marketplace do Windows ainda é muito pequeno, né? Começou agora e tal, o Windows Phone. Só tem dois modelos de Windows Phone no Brasil, que é o HTC Titan. E o homem que é o meu. Ah, ainda tá, quer se aparecer ainda, que só tem dois no mundo, no Brasil, é. E eu tenho um dos dois. É recente, cara. Só tem... Não tem mais. Agora, no nosso terceiro mundo, já tem dois modelos. Esse ano deve entrar o Nokia, com o série Lumia, Lumia 900. Mas por enquanto só tem dois modelos. Os aplicativos são poucos ainda e tem muita bagaceira, né? Muito aplicativo que é foto de mulher pelada, porra. Se você pagar pra ver foto de mulher pelada, como vou fazer isso? Não, eu vejo de graça, cara, não preciso pagar. E tem um que eu tava falando mais cedo com o Thorvin, com o Harley, saca aquelas bolas de discoteca que fica brilhando, que emite aquelas luzinhas. Então o aplicativo é isso. Você baixa ele, pago, aí você baixa ele, a tela fica emitindo luzes piscantes pra você causar na pista de dança. Nossa, puta merda, velho. Ou é muito gay ou é muito Forever Alone, né, cara? Mas o cara vai levar. Nossa, o cara vai sair pra uma festa e vai levar o seu. E vai botar o celular no meio da festa pra botar luzinha, isso? É, enquanto você dança, né? Não pode ficar parado. Meu Deus. Cara, acho que nem eu faria isso, cara. No alto do seu desespero, você no não alto do meu desespero, matando o cachorro com o poder do pensamento, eu não faria não isso, cara. Não fala assim de sorte. Ah, mas a tendência é essa, cara. São esses aplicativos, é joguinho social. Esse negócio de jogo pesado, ter que estar comprando placa de vídeo a cada 6 meses pra deixar seu PC mais poderoso, acabou. Não existe mais, não. A onda agora é joguinho no celular. Diga isso por você, tá? Não, mas a tendência é essa, cara. Até porque, ó, por exemplo, o Harvey tem tablet, ele vai falar melhor sobre tablets. Você tem hoje, daqui a 2-3 anos, você vai ter tablets que não tá rodando jogos que você não rodaria no teu PC de 2 anos atrás. Eles estão fazendo processamento cada vez mais. Você vai ter hoje jogos poderosos rodando em máquinas cada vez mais simples. Vai ter a tendência, né? A tendência é essa. Você não precisa mais comprar R$2.000, R$3.000 pra deixar uma máquina parruda pra jogar. Hoje, num tabletzinho, tem o poder de processamento de uma máquina parruda de 3 anos atrás. E sabe o que é pior, cara? O gráfico desses jogos, joguinhos bestas, eles são muito melhores do que aqueles joguinhos do Nintendinho, por exemplo. Ah, mas não vai comparar, né, velho? Porra, não tem nem comparação. Cara, não vai comparar? Lógico. Por que não tem comparação? Mas, cara, lógico que vai ser melhor que hoje em dia, cara. Tecnologia diferente, são tempos diferentes, né, cara? Cara, o Super NES tinha 32-bit, cara. Como é que tu vai, hoje em dia, mesmo sendo... 32, 16 bits, Super NES o Mega, 16 bits. Isso, desculpa, falei merda. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bem ou mal, cara, hoje em dia, mesmo sendo gráfico de desenho, coisa assim, lógico que vai ser melhor, cara. Isso daí não pode nem comparar. Vai estar sendo babaca, então, não, se você comparar. Não, eu não quero fazer a comparação, entendeu? Eu tô falando que é engraçado, cara. Porque, é assim, não é tão, como se diz, cara, não é tão pesado, sabe? E, assim, é uma coisinha muito simples, muito besta, e que é muito melhor do que o que a gente tinha antes, né? Tem que levar em consideração também que antigamente era em cartucho, né, velho? Como é que tu ia botar em cartucho alguma coisa muito pesada, né? Não tinha como, né? Esse cartucho é que a gente assoprava, né? Vinha guspe, né? Isso é clássico, né, cara? Assoprar cartucho é clássico. Ó, a Apple já tem a Apple TV, né? A Google tem a Google TV. A Microsoft vai entrar também quando eles aposentarem o Xbox 360, vão lançar o Xbox 720, também que vai ser a integração com a TV e com a internet. Aí você vai poder baixar um jogo que vai rodar do seu, no caso da Microsoft, vai rodar no Xbox, o jogo totalmente online com os servidores lá. Você não vai ter um processamento poderoso no seu Xbox. O jogo vai ser processado no servidor da Microsoft. Você vai ter é mais ou menos como funciona online hoje, né? Você vai ter o processamento lá e você vai jogar em tempo real na sua TV. É, e aqui no Brasil tu vai ter que ter uma internet de 222 mega pra jogar. Mas a Microsoft tem servidores no Brasil, a online não tem. Aí facilita pra gente. Moleque. Mas logo a PSN entra nessa também. A Sony entra pra TV com PlayStation embutido, tá ligado? Só pra competir, sabe? Ah, cara, mas a tendência eu acho que é essa aí, cara, pro futuro. Não, assim, a gente vai ter, sei lá, daqui uns 15 anos, nem isso, acho. Vai ter um aparelho com computador, videogame, televisão, tudo num só, cara. Acho que a tendência, cara, é diminuir o número de aparelhos. E também tem outra coisa, cara. O futuro, na minha opinião, é a famosa a tela touchscreen, cara. Eu acho que o mouse já tá com os dias contados também, cara. É, cara, o touchscreen vai tomar conta, né, cara? Ah, esse negócio aí é uma mão na roda. Então, eu tava vendo uma reportagem, né, sobre essa feira que tá tendo lá nos Estados Unidos, né, a COS, eu acho que é isso, né? Assim, tem umas, eles começaram a mostrar, né, as Smart TVs. É sem controle remoto, né? É, então, tá, cara, tem umas que é sem controle remoto. Tem umas que é um. Que o controle remoto, ao invés de você apertar os botões, né? Você mexe na própria tela, né? É como se fosse uma tablet. Né? Só que você pega ali no. Ah, mas ele tem que te levantar pra trocar de canal, é isso? Não, não. Não, cara, você faz isso no controle. Só que o controle é um touchpad. De tablet. Então, eu fiquei sabendo que também tem, se não me engano, eu acho que é Samsung, parece que também tem televisão, que o controle remoto é a voz, né, também tem, eles estão reconhecendo dentro de voz também. Tem um, isso, tem uma que é reconhecimento de voz e tem uma que é pela mão, tá ligado? Você levanta a mão e... Ai, que louco, cara. Né, e tipo, troca de canal, aumenta o volume, bem-vindos, sabe? À Skynet. Skynet, ou seria até ou Skynet ou o filme do The Bot Futuro, parte 2 lá, aquela cena que ele tá sentadinho no sofá lá, ele fala lá que ele quer acessar os canais tais lá, canais do tempo, X, aquelas caras que tá vendo um monte de canal lá. Eu acho que é Skynet, cara. Skynet. Eu tenho mais medo. 2012, tá aí? Ah, ainda vai ter integração com o Kinect, né? Você faz só um gesto e a porra já vai mudar de canal. É, então, é mais ou menos isso. É, a TV. Eu não sei que marca que é. Acho que é Panasonic, sei lá. Mas. É, cara, aí você faz o seguinte: você já tem esses aplicativos no celular. Aí você tem uma Smart TV, cara. Meu, que aplicativos vão ter pra uma Smart TV? Ah, pode ter vários. Jogos, aplicativos. Por exemplo, um Netflix, tá? Você pode ter um aplicativo com Netflix, na sua TV. Sim, Netflix. Faz sentido. Tá? Hoje eu tenho Netflix no computador, aí eu liguei um cabo do computador pra TV, pra ver na TV o que eu vejo no computador. Beleza. Aí eu tenho Netflix pela Xbox Live hoje. Aí eu abaixei o aplicativo, eu posso ver pela Xbox. Só que o aplicativo não fazendo a porra nenhuma disso. O aplicativo, como a Smart TV, o aplicativo ainda vai vir pra TV. Sem cabo, sem porra nenhuma. Baixa uma conexão pra internet. Te perguntar, ô Harvey. Oi. Você tem uma tablet. Você tem um tablet, não é isso? Isso, eu tenho aquele Samsung Galaxy Tab 10.1 lá. Ah, sim. É um dos fodões agora, não é isso? Uhum, então, parece que ele é o concorrente direto do iPad, né? Ele que tá saindo no braço pro iPad. Tem até ações judiciais na Alemanha, na Austrália, né? Que eles estão acusando que o. É que, aliás, esse Galaxy Tab, ele é uma cópia do iPad. Aliás, se for olhar bem, são muito parecidos, né? Só que ele é um pouquinho maior que o iPad. Ah, né? Cara, mas qualquer tablet que vai ser igual, parecido, cara. Vai ser idêntico ao iPad, é. Lógico. Isso é óbvio. Mas o pessoalzinho lá, o pessoal da Apple, os caras querem ganhar dinheiro, né? Os caras acusam todo mundo, fica essa briga, essa putaria jurídica aí que é. Eles copiam todo mundo, cara. A Amazon lançou um e-book, né? Claro que não tinha nada dessas coisas, então era só um. Era como se fosse uma tablet, só que era só pra leitura. Só pra livro, né? Isso. Se não me engano, o nome dele é Kindle. Kindle, parece. Isso mesmo. É o Kindle. Agora lançaram o Kindle Fire, que eu tenho tela colorida. Eu sei que o meu inglês é um horror, repare. Se for falar pra ter o inglês, é desgraça. Mas todos nós aqui somos poliglotas, são todos trogloditas. Nós somos analfabetos em várias línguas. Me diz um. Você costuma baixar algum aplicativo. Uhum. Então, não, ele tem o tablet e não baixa nada. Ele compra. A pergunta. Você chama Harvey? Não? Desculpa. Então, Harvey. Oi. Harvey, que isso fique bem claro, que não falei em Mo. Me diz um aplicativo bem imbecil que você pegou já. Que, cara, você testou. Eu estou com ele aqui em mãos agora aqui. Deixa eu ver. Então, tem um chamado Fingerprint. Se a gente aciona essa porcaria, se a pessoa ela acaba tocando na tela, ele acaba mostrando. Não, ele acaba mostrando as impressões digitais da pessoa. Nossa, cara! Só que não serve muito serve só pra fazer graça, na verdade. É um negocinho meio. Serve pra se entregar pra polícia. Exatamente. A gente clica nele aqui, se a pessoa vai mexer nele. Começa a marcar impressão digital, só que eu acho que é uma impressão digital já criada, né? É a própria do dedo da pessoa. É, não escaneia. É, não, não escaneia. Ele tem uma impressão digital. Esse é louco, já... hein, meu? Hoje a pessoa escaneia seu dedo, cara? Você bota a minha rola lá pra escanear. Chegando no pau na tela. Tá girando, cara. Mais inútil, acho que é esse aí, cara. Eu estarei pra farra só pra brincar com as sobrinhas da Mulher Pássaro, né? Esse é o único mais inútil. Ah, e também tem um que é o tal do Xbox. Xbox parece que é um tipo de um programa que foi cópia daquele Siri lá da Apple. Parece que tem a versão. Também que a versão. Ele tem tanto a versão de português de Portugal, como agora lançaram a versão portuguesa do Brasil, né? Mas pra que serve isso? Então, na verdade, eu falo uma coisa e ela acaba repetindo o que eu falo dentro do cabo. Um papagaio eletrônico, né? Não, mas o Siri é mais que isso, cara. É, então, no final das contas, acaba usando outras coisas. Se a pessoa fizer os combos certos, combo, né? Fazer os combos certos, no tablet. É o Dance Revolution, no lugar. É. Só com a voz. Mas é foda. O Siri da época é foda. Você fala pra ele, assim, só tem inglês, né? Inglês, alemão, né? Fala palavrão pra ele repetir, né? Não, cara. Nem o papagaio. Papagaio digital. Você pergunta pro celular. Capital Estados Unidos, ele te responde o Washington. Ele é tipo um Google com voz. Ele faz a pesquisa pra você e te dá a resposta com voz. Então, eu sei que eu li uma matéria sobre o Siri. É que parece que um rapazinho de 14 anos de idade, se não me engano, do Rio de Janeiro, ele acabou quebrando o código fonte do Siri. Ele tá. Parece que ele tá convertendo o Siri pra língua. No caso, pro nosso idioma, parece. Um rapazinho de 14 anos de idade. É, cara, ele. É tudo dessa idade, né, cara? Os caras tipo, pentelhalhado, o pessoalzinho mexe com essas coisas aí. Teve isso aí, acho que saiu semana retrasada, saiu, sei lá. Foi. Ele mexeu, ele cutucou pra caramba, ele fez todo um procedimento lá que faz com que a mensagem em português seja convertida para o inglês, aí sim ela seja jogada para o Siri, para ser jogada para os servidores da Apple, para retornar e depois faz a desconversão para ficar resposta em português. Então, cara, Brasil! Eu sei que tem um outro aplicativo que é aquele de previsão do tempo. Só que o negócio, cara, ele nunca é 100% preciso. Ele escreve assim, geralmente nublado. Geralmente nublado. Pode variar entre menos 10 e 40, né? Cara, eu acabo ligando ele, entro na internet, né? Eu acabo atualizando ele e escreve, geralmente ensolarado. Geralmente ensolarado. Então quer dizer que pode estar ensolarado ou não, né? É um negócio bem preciso, né? Só é muito imbecil se estiver de noite, né? É, de noite. Pode é. Chover, pode nevar. É, não, eu tenho esse tipo de aplicativo também de previsão do tempo, sabe? E nunca funciona. Agora, por exemplo, tá aqui, ó. São Paulo, 20 graus, chuva. É, aqui tá chovendo, eu sei, né? Mas aí ele mostra aqui, ó. É a previsão do pro dia, né? 6 horas da manhã, muito sol. Meio-dia, nuvem. 18 horas, chuva. Não sei se funciona direito, assim. Eu nunca. Agora eu tô vendo que tá chuvoso aqui, mas nunca vou saber se é 20 graus mesmo que tá agora, né? É que tá. Porra de jogo é esse que tava jogando agora, cara. Quê? Porra de jogo é esse que tava jogando agora, que você atrasou o podcast que tava jogando. Eu quero saber também, cara, pra instalar aqui no aplicativo. Qual o do de. De. Futebolzinho de botão de mesa? Que porra é essa? É, futebol de mesa, cadê o nome dele aqui? Deixa eu pegar. Tava jogando aquele batedor de falta da Itália, aquele. Como é que é o. Ah, puta coisa antiga pra caramba, isso aí. Daquele, velho, não lembro o nome. Chama Button Football. Como é que era o nome do cara? Cara, eu sei que tem um outro aplicativo que eu paguei pau pra caramba, que é o Google Earth, cara. Nele, aqui no próprio tablet, cara. É um negócio 100%, cara, 100%. Bom, pra que serve? O que que é? Não, pra que serve? Pra que serve o Google Earth? Ah, ele serve. Ele acaba fazendo uma versão mais simplificada de um GPS, na verdade. Né? A gente acaba pegando o nome de rua, né? Ah, é o Putz! Ah, caralho! É que Earth, que né? Merda! Que pergunta eu fiz, mano! O que que tá pensando, Dario? Não, é que eu não entendi o inglês nórdico dele. Ah, o meu inglês nórdico. E também tem aquele. É o Google Sky Map. Nossa, é meu inglês é uma maravilha, né? Sky Map, é Map, é Map. É que ele é uma espécie... Sky Mapping. Mapping. É. Que ele é uma espécie de uma carta celeste, né? Só que ele é online. Se eu ligo ele e acaba deixando ele pra posição norte, ele mostra exatamente em tempo real, pelo menos diz ser em tempo real, né? Onde estão todas as constelações. Eu vou empurrando esse tablet mais ou pro sul ou pro leste, ele acaba andando junto, né? Ele acaba andando ao mesmo tempo, é como se estivesse olhando o mapa assim no céu mesmo. acho bacana, cara. Bacana também. Nunca eu tenho isso aí também. É, mas o meu é por satélite, cara. É, pelo menos tem o desenho do satélite aqui. Quando eu clico nele, ele aciona. Né? Então, esse aqui parece que dá pra ligar. É com o GPS, né? Esse aqui eu faço a localização via GPS dele, né? Ele posiciona o local onde a gente tá, né? E faz o mapa celeste, né, no caso. Né? E de joguinho, além daquele Angry Bird, é o meu inglês lindo, né? E tem o... Todo mundo fez curso com o Change, né? Com o Joel Santana. Joel Santana, nossa, aquele vídeo do Joel Santana. Play foda. Sam. Play Sam, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. Então, um jogo que me viciou pra caramba também é o Plants vs Zumbi. Plantas vs Zumbi, eu vou falar em português já. Plantas vs Zumbi. Plants vs Zumbi. E esse jogo também é outro joguinho que vicia, cara. Vicia pra caramba. É, cara, eu vi na internet, cara, deve ser muito legal esse joguinho. Plantas vs Zumbi, cara. Pra vender na Steam aqui. Viu, Romo? Tem pra Facebook, tá? É? Cara, vocês estão falando tanto jogo pra Facebook que eu vou fazer um fake só pra jogar, cara, no Facebook, eu acho. Cara, tem Dungeons and Dragons. Tem, exatamente. Eu joguei já, cara. Eu beleza. Tô legal. Criando a conta aqui agora, beleza? Tem um outro que eu jogava e depois eu parei porque tomava muito tempo da minha vida. É o Hero City. Ou City Hero. Acho que é City Hero. Ah, City of Heroes. Legal. City of Heroes. City of Heroes. City of Heroes. É, acho que é. O jogo original é City of Heroes. Não é. Então não é nada disso aí que vocês estão falando. É, acho que é City Heroes. Que você constrói a cidade. Só que é o seguinte, essa cidade você começa com um herói. Então você tem que proteger a cidade. Entendeu? Aí, conforme você vai subindo de nível, você vai ganhando, sei lá, experiência ou grana pra comprar outros heróis e dando upgrade neles, entendeu? E depois tem umas coisas pra você comprar e tal, você vai montar uma cidade de heróis, assim, sabe? Eu acabei achando meio besta e saí fora. Dá pra você fazer duelo entre você e... Eu enjoei depois das 47 horas, primeiras horas de jogo. É, depois que eu tinha cinco cidades, né? Cinco bonequinhos no level 50, eu desisti. É, e ia ser foda porque você pode competir, você pode tretar com outros caras, né? É, só que eu só perdia, então eu desisti. O Inferno, fala um outro aplicativo aí. Outro aplicativo? É, jogo interessante que eu achei aqui, Hearts of Glory, que é um jogo de avião. Só que ele é difícil, porque você mexe com o celular, né? O seu celular que é o mancho do avião. É aquele avião é uma merda, né, cara? Você joga o negócio pra baixo, pro negócio descer, só que o negócio sobe. Ele tem, o Inferno, ele tem, tipo, ele usa o giroscópio do... Usa. Pô, que massa, cara. O do kart também, que é tipo Mario Kart, só que é com homens da caverna, mas o nome dele é... Gromag Rally. Cave Kart, é, né? Cave Kart. É. Também com giroscópio, você... Mexe o celular e faz a curva. Pô, que massa. Eu peguei um aplicativo, tá até jogando com a minha menina. É, ele essa usa... é desculpa que todo mundo usa, né? Eu baixei pra minha sobrinha, baixei pra minha filha. Ninguém joga se não fosse os filhos. Não, eu, né? Eu falei que eu estava jogando com ela. É o seguinte, ele usa a câmera do celular, né? E ele tem um radar. Então, assim, no radar aparece alguns pontinhos. Você vai movimentando o celular em direção àqueles pontinhos, aparecem uns alienígenas, assim, sabe? Você tem que ir atirando neles, usando a câmera do celular. É bem legal, mas é muito difícil, cara. Tem um assim parecido no 3DS, cara, que é bem parecido, assim. Tu vai ter que ir atirando no que vai aparecendo na tela. Isso, e usando, é mais ou menos usando isso mesmo, o giroscópio do 3DS. É mais ou menos isso mesmo, cara. Ele é divertidinho e tal, mas, meu, não dá pra jogar sentado. Tem que levantar e sair. Imagina você na rua, né? Na fila do banco, normalmente, as pessoas jogam, né? Aí você tá ali na fila do banco, você começa a movimentar o celular pra cima e pra baixo, os caras vão ficar te olhando meio louco. Né? Tem um legalzinho aqui, é o Bobogão Air, que é um macaquinho que tá machucando a bola de chiclete. Aí ele faz a bola. Aí você tem que levantar o macaquinho, porque ele vai flutuar com a bola de chiclete, então os passarinhos estão vindo pra furar a bola. Se furar, ele cai no chão dos tabacas. Que merda, hein? Eu peguei um aplicativo também há um tempo atrás, eu acabei indo pro sítio. lá tem muito mosquito, né, cara? Aí eu peguei o quê? Um repelente. Né? Repelente? Tem um repelente, cara. É tipo um... Cara, como é que eu posso dizer? É um sonar. Puta, né? Merda, cara. E ele... Ah, não. É demais, cara. E ele faz esses barulhos, cara. Você pagou cara, por isso, cara? Não, é tudo grátis, cara. É tudo grátis. Não, compro esse tipo de coisa, não. É, aí comprou o da vela, né? Pra soprar. Não. Aquele jantão. Só pra ficar soprando. Não, o da vela também é grátis. Eu não compro o jogo, cara. Como o Sorg ainda não voltou, tá dando cria. O Sorg tá dando cria. Sei lá, me fala um aplicativo aí que você. No seu celular, você pega aplicativo, você baixa isso? Não, meu celular é de pobre, cara. Não tem essas coisas de rico que vocês têm. Ai, de aplicativo. Ele é um duro, porra. Ou baixar o aplicativo pro meu celular. Não tem isso aí no meu celular. Meu celular liga, manda mensagem e tem agenda, cara. E já tá de bom tamanho já. Você também não gosta de celular, cara? Não, cara, é que o bolso não permite que eu goste. Ele gosta, mas é pobre. É diferente, né? O bolso não cara, permite que eu goste. O Sorg paga a gente pra gente fazer o podcast. Ele paga bem, cara. Por que você não consegue comprar? Ele paga vocês. Ele não paga nada. Ele paga tu porque tu faz a faxina na casa dele lá. É, fala isso é verdade. Verdade. Fala a verdade, moço. Você gasta tudo com puta, né? Fala a verdade. Pô, antes fosse, né, cara? Lembrei agora, o meu falou pra mim... Não, para desse. Ah, você gasta todo dinheiro todo com puta, né? Aí eu falei pra ele... Pô, vende logo uma coisa, sua mãe ficou rica. Nele, né? Devia ter falado essa aí pra ti, cara. Eu lembrei, que você não falou, eu lembrei disso, afim. Agora já foi, agora já passou, mano. Agora já passou. Perdeu, falei, vai. Vamos fazer de novo, só pra cortar o inferno. Não, perdeu a graça. Eu vou editar isso aí. Ô, Harvey, que tipo de aplicativo você gostaria de ter no seu celular, cara? No seu tablet, no seu celular? Não existe? Na mão. É, que você não tenha visto ainda. Cara, agora se pegou. Opa. Cara, não dá brecha, cara. É, eu tô vendo o perigo. É legal que os convidados vêm e ficam com medo de falar, né, cara? Cara, agora sim. Eu ia repetir de novo a mesma cagada, né? Vamos lá. Sei lá, cara, eu não sou muito. Cara, não sei responder. Na verdade. Porra, cara, eu não sei. Responde você então, inferno. É raio-x vai ver as bucetas da menina na rua. Esse é prático. Esse é legal, hein, velho. Pô, imagina, eu sempre boto o celular assim, pá, aquela panorâmica. Olha que beleza. Aliás. Tem um aplicativozinho de celular que na verdade já é uma imagem própria é de raio-x, né? Os trouxas instalam isso, acho que tá pegando o raio-x da pessoa, né? Cara, eu tenho que confessar que eu baixei esse aplicativo, cara. Mas eu já sabia como é que funcionava, né? Eu só queria saber e tal, se dava pra encenar, bacana e tal, e não dá uma bosta. Cara, mas tem esse negócio que o Inferno falou... Oh, alguém tá cortando o cabelo aí, fazendo a barba pra cá? É. Aí eu tenho um aplicativo desse, inclusive, no celular. tem uma lente, dá pra ver raio-x, né, cara? Sério? É uma lente que você coloca na câmera. Eu não sei que tipo de câmera, que tipo de lente também, mas ela consegue transpassar a roupa. Tá, e dá câncer nas pessoas, então. Cara, eu não sei como é que funciona esse treco, cara. Porque assim, na teoria, como é que funciona o raio-x? Você joga radiação de um lado, radiação gama, pro outro refletir, né? E esse não, cara, ele vai direto, sabe? Não sei como é que funciona. Eu sei que funciona, cara. Mas tu baixou esse aí ou tu viu na internet esse aí? Não, esse é uma lente que você coloca. Ah, tá, é uma lente. Uma lente que você coloca na câmera. E aproveitar que o Sorg voltou. Voltou, Sorg? Sim. Sim! Quer trocar o seu celular por uma tablet? Me fala aí, ô Sorg, um aplicativo que você não viu ainda que você gostaria de ter. Putz, que eu não vi, cara, que eu não vi, não tem como eu falar, né, das coisas que eu não vi, né? Que você não viu e queria que existisse, sei lá. Você entendeu a minha pergunta? Só responde. Não vale nada relacionado à sacanagem que o Inferno já falou, já. É, nem posso falar também. Não posso falar no momento? Não. Ele só ri, ó. Mas é, velho. Cara, eu não sei, pô. Pergunta cabulosa, hein? Explicativo. É uma pergunta dele também. É que o cast tá rendendo muito hoje. Não sei, cara. Os aplicativos que eu vi legal a última vez, cara, que eu fiz. Cara, pensa em alguma coisa. Tem que ter alguma coisa, cara. Oh. Viu, pessoal? Eu vi um vídeo no YouTube que eu só sei que os caras colocaram um iPad e eles colocaram um aplicativo de formiga andando e deixaram perto de um gato. O gato arregaçou o iPad, cara. Cara, é massa, cara. Nossa. Cara, e a formiguinha andando e ficando arranhando a tela do iPad. Vi um vídeo desse, só que o cara colocou um aplicativo de aquário. Claro. E aí o gato ficou na mesa assim, e aí o peixinho lá e o gato dando tapa no, na tela do iPad, cara. Ai, que dó, cara. E eu vi que um dó da formiguinha. Que dó. A formiguinha. Eu vi um outro também que era de um sapo. Os caras colocaram o sapo ao lado de um iPhone. Eu vi isso daí também. E aí, desse só sei que o idiota foi pegar o iPhone e o sapo avançou no dedo do cara. É sapo de guarda, né? Eu achei um que o Dario vai gostar. Romantic Candle. É uma vela romântica. Uma vela que fica dentro de um copinho. Queimando. Só, é isso o aplicativo. E aí tu assopra e pra apagar, né? Não, nem isso, cara. Nem isso queima. Faz. Você faz um só queima? Você faz um jantar romântico, em vez de botar na liberdade, você bota do celular dentro da mesa. É o mais nerd da história. É isso, né, que eu ia falar, cara. Jantar romântico nerd. Nerd, né? Total, mano. Ah, mas no enterro da Amy Winehouse, os caras colocaram, pegaram o aplicativo de vela, em vez de colocar uma vela, colocaram a tablet. É, mas quero ver vocês deixaram as tablets. Deixaram lá a tablet embora, lá no cemitério, né? Largaram lá. Se fosse no Brasil, o negadinho ia roubar tudo, né? Se fosse com a verdade da Nina Haas, ia botar um aplicativo com um copo de cerveja. Ah, tem um, eu tinha também. Cerveja nada, virando. Um copo de uísque com cocaína do lado, né? Cara, o uísque com coca. O aplicativo assim, cara, pra Apple é pro vetor. O aplicativo é um cara batendo a cocaína na tela do celular, né? Aí você passava o dedo, ele ia lá e cheirava a cocaína. Nossa. O cocaína digital, né? O palhaço falou aí de um aplicativo que pra ver. Cara, tem um aplicativo que eu não sei se tem pra iPhone, iPad, essas merda aí. Que tem pra PC, cara. Que é esse aqui, vou mandar pra vocês aqui no chat. Que é Rainy Mood. Cara, tu bota isso daí e ele tipo fica som de chuva, tá ligado? Cara, é muito bom pra dormir isso aí, cara. Tu bota no máximo e parece que tá chovendo, cara. Tu fecha o olho, tá chovendo. Então eu não sei se tem isso aí pra iPhone, iPad, sei lá. É muito bom, é muito legal isso aí, cara. Cliquem aí vocês e põem um segundo aí pra vocês verem como é legal. Eu vou procurar. Eu botei no chat aí. Eu mandei pra vocês, hein? Rainy Mood. Que louco. Legal, hein? É muito legal, cara. Eu botei esse dia, tá. Pra dormir é muito bom. É, mas agora serve pro C, né? Porque não tá chovendo aí aqui. Não, voltou. Começou a chover, cara. Essa semana choveu. Semana passada. Aqui nem precisa, cara. É barulho de chuva o dia inteiro. Tá foda também, cara. O palhaço já tá com um trauma de chuva já, né? Só chove nessa cidade, pô. Eu já tenho que andar com pé de pato, snook, em São Paulo, né? Só no Snipe, né? Vai ter um parque temático, né? O Aquasabi. Aquasabi. E você, o Harvey? Então, é de joguinho além do... Não, aplicativo. Aplicativo que você mais usa, assim. Então, cara, um que sempre o pessoal brinca bastante são com aqueles emuladores. Tem do Super NES e do Mega aqui no tablet também, né? Puta, que legal, cara. Eu sei que o pessoal faz uma maratona do Super Mario World lá, do Super NES, na casa da hora. O pessoal joga bastante Super Mario World, né? E tem bastante joguinho no Mega também, que eu andei baixando. Super NES e do Nintendinho, eu baixei um que eu joguei, cara, pela primeira vez, foi o jogo do Robin Hood, cara. É um joguinho que misturava meio que RPG com ação. é pro Nintendinho 8 bits, cara. Achei essa pequena. Eu sei que jogo é esse. Cara, é muito bacana aquele joguinho, cara. É simples, mas é muito bacana. Eu achei esses joguinhos aí, né? Já de aplicativo, eu só comprei um aplicativo até hoje, que é um Vademec, que é uma coletânea de leis, né? Que é, tem várias leis que eu levo no tablet. É advogado, legal. Esse é legal. É da profissão, caramba, dele, né? Então, e eu já dei uma de gostosão em uma audiência uma vez lá. Né? Eu liguei o tablet lá e chegou o artigo tal lá. Né? Eu juro, olhou, você deu uma olhadinha. Eu tinha que fazer isso. Gostosão nada, né? Esqueceu, né? Ah, e agora? Deixa eu ver aqui. O juiz olhou pra ele e falou assim: se eu fosse um advogado bom, você saberia isso de cor. Pois bem. Ah, doutor, artigo 5º da Constituição, o senhor não sabe, doutor? Direito de garantia esse, doutor? O senhor não sabe? Você não sabe, eu não sou ninguém. O Harvey Pai decorou toda a Constituição, né? Não, o Harvey tava falando de reguladores, aí eu tenho um aqui pra de Super NES, cara. Eu tava, outro dia eu tava jogando Top Gear. Nossa, é bom demais aquilo lá, cara. E o Rock'n'Roll Racing, cara? Nossa, o Rock'n'Roll Racing era foda, cara. Viciante também, outro joguinho viciava também. Let the carnage begin! Nossa, era demais, cara, demais. E você? Sim, diga. Não, eu tava olhando uns games pra PS3. No... Tem um hipermercado aqui que agora eu tô vendendo. Agora eu tenho PS3. Agora. Tem, eu não, né? Quando começa a dar briga aqui em casa, a patroa fala assim: o PS3 é meu, eu comprei. Opa. Separação, hein? Aí fica os três quietos, assim, aham. Posso ligar? Posso jogar? Sim, senhora. A única palavra é dele: sim, senhora! É. As duas últimas, né? Sim, senhora, mais alguma coisa? Sim, senhora, já vou guardar, tá bom? Já vou desligar. É aquele negócio, o pessoal fala que a cabeça da casa é o homem, né? Da mulher é o pescoço, né? Aí eu tava vendo uns games lá, cara, e tinha um lá que é uns. Um CD chamando não sei o que lá da Sony, da SEGA. Comemoração da SEGA, não sei o que lá. Aí tem os jogos da SEGA, do Mega Drive, cara, Altered Beast, nossa, Golden Axe, os jogos da SEGA, o Sonic e o Golden Axe, né? Olha, vai ter gente da SEGA me xingando agora aí nos comentários. Cara, mas assim, o cartão de crédito deu até aquela tremida no bolso, assim, pra... Último suspiro do cartão de crédito. É, cara, deixa eu ir embora comprar... Pão. Comprar pão ou CD da SEGA, pão, jogo da SEGA. Não tô com tanta fome assim, né? As crianças estão tão gordinhas fazendo dietinha. Vou fazer uma dietinha forçada. Vamos, criançada, vamos jogar. Chega em casa, cadê o pão? Não, então, farinha faz mal, engorda, insistindo. Comprei esse CD aqui. Já tá tendo excesso de sal no pãozinho francês, né? Saiu lá no teto, né? Não, pão tá muito caro. Isso que você pagou quanto? Eu paguei mais caro que o DVD. Filha da puta! Cara, um joguinho do Mega Drive, eu joguei pela primeira vez, foi no Master. Também que era RPG. Celeste foi o que me iniciou no mundo do RPG. Coitado, né? Aqui, né? Vocês já ouviram falar do Phantasy Star? Phantasy Star, claro. Nossa, cara, aquilo lá é fantástico pra mim, cara. Eu sei que o 1 era do Master System, que em português, e depois pro Mega Drive saiu o 2, o 3 e o 4. 4 é o melhor de todos, né? E tem aquele online também, aquele Phantasy Star Online lá, mas aquilo lá dizem que é xarope pra caramba, né? Pra Dreamcast. Era do isso. Master System, isso aí, não era? Aham, teve Master System e Mega Drive. Phantasy Star era legal. De 88, cara. Nossa, cara, bons tempos aquele, cara. Eu tinha mas cabelo, não tinha preocupação. E tá, tá vendo? Eu falei que a gente já fez um podcast sobre games. Não, vamos fazer sobre pão de celular. Era bem melhor sobre games, cara. A gente tem que chamar outro, pra, o Harvey de novo, pra falar sobre games das antigas. É, isso eu também acho, Tem Mami pra Google Mami. Chrome. Pra Internet Explorer. Internet Explorer? Não tem nada. Nem plugin pra Internet Explorer tem mais. Ah, cara. Hoje em dia deve ter. O que é Internet Explorer? Né? É o melhor. Como é que é? Putz, tudo na piada. É o melhor navegador melhor pra você baixar outro navegador. É. Cara, navegador que o Mou usa pra só. Ó, acabei de abrir a Google Chrome Store. Tem o Planta vs Zumbi, que o o Inferno tava falando. Oh, sério, vou ver agora. Tem um chama... tem de golfe, tem um que chama Monster Dash. Mas não tem que pagar o Plants vs. Zombies? Eu acho que não, cara. A Google Chrome é todo gratuito. Gratuito? Gratuito? É Mummy, M-A-E? É, isso mesmo. Não, esse Bastion dizem que é muito legal, velho. Poker. Tem coisa pra caramba, cara. Botei aqui, Mami, M-A-M-E. Apareceu só Rob Rotten, Via Mami, Mami Channel, Panic Button, Search Engine. Põe em jogos, ô Inferno. Daí aparece o. É tipo um emulador, né? Cara, tem um que chama Pinguim Combate, que é um pinguim com uma bazuca, cara. Deve ser muito foda aí. Pô, quando tu falou em pinguim, pensei que ia ser aquele do Yeti, cara. Que tu dava o. O pinguim vinha descendo, tu tinha que bater no pinguim. Legal, ninguém nunca jogou isso aí. Não é. Eu sei que assim, tinha um jogo de tabuleiro. Não era um tabuleiro, era um tabuleiro meio esquisito. Porque assim, era um quadrado, em cada ponta tinha um iceberg. Em cada iceberg tinham três plataformas. Então o que acontecia? Você que tinha que jogar o dado, caía lá um certo número de dados. Então você andava as casas. Cada vez que você andava até o final dessas casas, ou no número do dado, você apertava um botão. No meio do tabuleiro tinha um dragão que ele abria a boca. Só que isso fazia com que, como falo, os icebergs tremiam, tá ligado? Só que eles tremiam em versão shuffle, tá ligado? Cada um tremia uma hora. E o lance era esse. Você tinha que atravessar o tabuleiro, apertar o botão e não ser comido pelo dragão, cara. Era isso, só isso que eu tinha pra dizer. Desculpa, eu nem ouvi, que eu tava olhando os joguinhos aqui, coisa. Eu chamo Zombie Assault. Tô jogando Plants vs. Zombies aqui agora. Obrigado por me apresentar. Já baixou. Seja bem-vindo ao bicho. Tô jogando no Chrome aqui. Então, ele tem sequência. Depois que você já dá fim a uma sequência, você acaba ganhando um troféuzinho. E daí ele abre mais jogos dentro do jogo, do próprio Plants vs. Zombies, né? Que tem níveis de dificuldades mais complexos, né? Pô, que massa. É um negócio louco, cara. É pra você. Perder a vida, né? Perder a vida, exatamente. É, perder a vida. Comecei a jogar aqui agora também. Os caras estão jogando. Agora que eu tô entendendo o silêncio do podcast. Pra ficar silêncio é dois motivos, né, cara? Ou estão jogando alguma coisa, ou botaram alguma coisa de sacanagem no chat ali. Silêncio, galera. Será que tem pra Android? Tem. Eu, se você quiser, eu mando pra você aqui. Eu tenho ele aqui. Já achei. Ei, maravilha. Olha só, Pumpkins vs. Monsters, Plants vs. Zombie Strange, Plants vs. Zombie Fan... Hã? Zombie vs. Zombie. É incrível, né, cara? Zumbi virou... É uma febre, cara. Zumbi vs. Zombie. É, cara, virou uma... Sei lá, uma epidemia. Epidemia? Então, aliás, por falar em zumbis, eu recebi essa semana um jogo de RPG novo de zumbis, chamado The Shotgun Diaries. Eu sei que o meu inglês é lindo, né? Eu recebi um zumbi essa semana. Chegou meu zumbi. É um jogo que. Falando zumbi, chegou o meu. traduzir é o Diário de uma Shotgun, que é o nome do jogo, né? Que é um jogo de interpretação de sobrevivência zumbi também. É virou febre até no RPG, né? Tem jogos específicos. Muito bom, né? Diário de uma Shotgun. O jogo é massa, cara. Leandro, se tem regra, muito bacana, cara. É isso. Deve ser super legal, super interessante, sim. Eu até fechei o Google Chrome aqui, senão eu ia ficar jogando e não ia dar certo. Ah, eu continuo jogando aquele jogo dos botões lá, do futebol de botão. Cara, eu vou instalar isso no meu, cara. Vai ser bacana, cara. Embora eu. Bom, eu acho que é isso, né? Já deu o podcast. Acho que já pode terminar, né? Quer alguém falar mais alguma coisa? Todo mundo quer jogar agora. Eu quero. Tá um silêncio. Plants vs. Zombies é muito foda. Baixa. Ah, outro bichado. Cara. É legal o desafio no telhado. Esse é mais legal. É, esse é foda, cara. Não. Qual que é? Desafio no telhado. Como que é isso daí? Os zumbis estão entrando pela chaminé da tua casa. Aí você tem que se proteger. Ah, eu sei o que, que é, cara. Você tem que botar um vasinho de planta em cada telha. E no vasinho de planta você tem que plantar a sua plantinha que vai matar o zumbi. Só que é mais difícil, Até porque o vaso de planta custa salzinho. Puta, mataram os meus atiradores aqui, velho. Não tem mais... Puta, agora... Então, eu sei que tem umas fases... tem umas fases do planta versus zumbi que eles colocam serração no jogo. Você tem que usar umas plantas... Cara, isso é foda, cara. O jogo fica cada vez mais difícil. Agora eu vou dar mais Capitão Nascimento. Você tem que usar a estratégia. Estratégia. Do grego, estratégia. Do francês, estratégia. Será que tem estratégia? Tropa de Elite, esse jogo? Será que tem aplicativo? Deixa eu ver. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Ah, mas chega no finalzinho lá e o carrinho corta o zumbi. Que o outro jogando. Cara, eu coloquei aqui Tropa de Elite. Apareceu um aplicativo de uma Uzi. Que só faz barulho de Uzi. Eu não sei se é pilha, mas eu achei aqui o Modern Warfare 3 com o aplicativo do clone. Nossa, cara. Nossa. Sério, tá aqui. Deve ser tipo aqueles jogos de flash do Counter-Strike, tá ligado? Você não sabe o lugar. Deve ser nesse naipe aí. Eu fiz uma pergunta pro Inferno. Eu não lembro se ele respondeu porque eu tava jogando. Eu também não lembro qual foi a pergunta, então tudo certo. É, não tem problema. Qual aplicativo que você mais usa do Inferno? O aplicativo legal que eu acho que todo celular que tem que ter é um GPSzinho. O GPS é muito legal. Aí você, tendo um 3G, você se localiza e não se perde nunca mais. Acho que é básico, né, cara? Ter um GPS hoje em dia, né? Hoje em dia é básico. E você, Harvey, qual o aplicativo que você mais usa? Então, o que eu sempre estou acessando é aqueles aplicativos. Eu achei um aplicativo que ele faz uma espécie de um resumo de jornais também. Ele pega todos os jornais da internet. E um outro também que eu vejo bastante é o Planta vs Zumbi. Que é muito bom, por sinal, viu, leitores? Leitores, é muito bom. Recomendo. Então é isso aí. Eu não vou perguntar pro Mo, porque ele vai falar que é o Planta vs Zumbi. O melhor jogo da história, esse aqui, cara. Inclusive, o Plants vs Zombies ganhou o Game of the Year. Ele tem uns prêmios loucos lá, né? Acho que foi do ano retardado. Tinha que ser o Game of the Universe, of the Time, cara, da história. Isso aqui é muito bom, cara. Ele vai passar a noite clara jogando hoje. Não vou fazer nada. Tá merda. Ai, ai. Bom, o Sorg tá aí ainda? Tô. Tá. Sorg, suas configurações finais. Configurações finais. Virou contra, bordão. Planta vs zumbi é muito foda, cara. Também não. Fudeu, não vou dormir mais não. Encerra aí que eu tô jogando, cara. Mo, suas configurações finais. Leitores, baixem Plants vs Zombies. Agora. As pessoas que escutam o podcast são ouvintes, né? Ah, meu, eu tô jogando. Eu já sou burro normal. Tu quer que eu. Ouvintes, baixem Plants vs Zombies. Plantinha do solzinho tem que ficar atrás. Isso, cara, eu já tô fazendo estratégia aqui, cara. Eu tinha botado elas lá na frente antes, não dá certo, elas morrem rápido. Daí o zumbi come elas. Pô, a batatinha serve pra quê, cara? Na frente delas, você bota uma que joga alguma coisa, tipo a que joga manteiga, a que joga repolho. Pra que serve a batatinha? Ele é uma espécie de... É um escudão. Beleza. É a batatinha e a batatona. Só não pergunte onde você guarda o escudo. Onde é que enfia a batata, né? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde. E você, Inferno? Suas configurações finais. Bom, as configurações finais são essas. É o sozinho atrás, aí o negócio que arremessa na frente. E tem que ter plantinha azul, porque ela retarda os zumbis. Os zumbis ficam lentos com ela, porque ela joga de errado. Pô, cara, esse zumbi com cor na cabeça é tri difícil de matar, cara. E pior que tem uma panela é foda. Que foi desgraçado que me apresentou isso aqui no Chrome, cara. Vou matar vocês. Vai chegar o podcast semana que vem e... Não, peraí que eu tô jogando aqui. Foi que eu tô jogando. Tô no nível 500 já. Ah, cara. Ninguém agradeceu, né? Obrigado aí, ô Harvey, pela presença aí, velho. Eu que agradeço aí a vocês. Eu fiz o meu autoconvite, né? Vocês aceitaram o meu convite. Mas essa é a regra, cara. Pra participar é só se convidar. É, exceto, a gente agradece, exceto, não convida ninguém. Exceto Rosinha, porque quando ele convida, a gente veta. É. Então, até se vocês quiserem os próximos, aí, se tiver livre aí, eu apareço aí também. Eu já gosto de jogar conversa fora. Conversa de bar, né? Mas cuidado, viu? Cuidado pro Sorg não falar. Ah, não, chama não, que ele fala demais. Nem sei de quem que o Sorg tava falando, né? Quem será, né? Quem sabe, cara? Só que é venenoso. Tratamos as ordens aí também. Se alguém for processado também. Opa! Se o Bog for processado, já temos um advogado. Né? É, um advogado. Faz isso não. O cara precisa de aplicativo pra conhecer as leis. Você já vai ser advogado. Advogado não quero, não. Apesar que você já falou, o Harvey, mas quer dar suas configurações finais? As minhas configurações finais é meia lua pra frente e sou forte. Cara, não podia finalizar melhor, velho. Finaliza aí, na boa. É, acabou, na boa, não, tá? Tem, cara. Chega. Não vai achar piada melhor que essa. Não vai achar. Gênio, chega, acabou. Gênio. Vou achar um aplicativo pra encerrar o podcast. Tá piada, cara. Aí, só antes de todo mundo sair, pra que serve a pazinha, meu? Pelo seu cu. Ah. Agora eu posso encerrar, essa foi a melhor. Essa você matou, cara, matou. Deixa pra lá, não vou falar nada. Deixa assim. Chega, tá bom. Deixa no cu da tua mãe. Aquela velha rampeira.